seu habeas corpus. Pela luz e minha lama como a flor de lótus. Cada um, cada momento, processo em andamento. Haverá revogação pelo bom comportamento, pelo discernimento do porquê das vidas antes de serem bebidas as águas do esquecimento. Boa parte só vive pelo lucro e benefício. Faz uso de todos e qualquer artifício. Tudo é muito fácil, não existe sacrifício. No mundo fictício, império desperdício. Se proteger não é se esconder. Que caiam os muros da prisão do viver. Aprender pelo processo de desaprender. O homem desconhece o seu próprio poder. Denso é o véu que nos aparta do céu. O soldado encarnado da batalha de Miguel. Com caneta e papel, com tinta e pincel. Me enquadro nesse quadro onde eu pinto meu futuro. Na busca eu me apuro, sem medo do escuro. Desfruto do ar puro e sua sabedoria. Beleza natural e sua maestria. Caminhando e contemplando o pôr do sol de cada dia. Limitações, tudo favorece a atrofia de emoções. Não suportamos mais viver em condições de não saber interpretar os nossos corações. Há muita coisa que é vista e não se mostra. Há muita coisa que se mostra e não é vista. Pra saber sobre a vida, artigos de revista. Compre, compre, compre ou desista. Geral, cego, surdo e achando normal. Não me leve a mal, mas isso aí é normal. Eu sou adepto da camisa de força. Que todo mundo enxergue, todo mundo ouça. Que aí, essa camisa vira moda. Pra você incomoda, mas pra outro vai bem. Pobre de quem tenta moldar alguém. Pobre de quem que se deixa moldar. Condicionado desconhece o que é optar. Pobre de quem é pobre por falta de dinheiro. Lanterna pra céu que trabalha de olheiro. Gasta o tempo inteiro e faz pouco amor. Desconhece o valor de ver o sol se pôr. O sol se pôr. We'll be right back.